com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande Rede Atlântida. É um privilégio poder estar aqui com esta audiência muito bacana que temos aqui no Pretinho, aqui na Atlântida. Telefonia Big e Dan Miller, a moda está nas ruas. Apresenta o Pretinho Básico até as 19 horas. Fala, Porazinho. Olá, boa tarde. Beleza, boa noite, tarde, Porazinho. Dia. Fala, Maurício Amaral. Oh, tudo bem, cara? Tudo bem, KG. Opa, beleza. Fala, Mr. P. Alô. O querido Alcemar está conosco. Estamos aí, tudo bem, Alcemarzinho? Beleza, Alcemar tomou até banho pra vir no programa hoje. Cara, olha, tá cheiroso, bonito. Cheiro de pinho, né? Pinho. Todo domingo de manhã, o homem acorda o sul do Brasil no 12. Neto Fagundes. Que é isso? No 12, meu irmão. No 12? A minha irmã Alegrete, que tem o 12º BE, né? O batalhão do exército. O louco é do 12, esse é do 12. Fala, meu compadre. Muito bem, é nós que tá aqui no Pretinho Básico até as 19 horas. Meu nome é Alexandre Fetter e vamos juntos, então, já repercutindo os destaques aqui do Clique RBS. Os destaques comentados do Clique RBS. O governador. Pois não, Amaral, posso te ajudar? Vou derrubar teu café. O Amaral tá. Vem cá, meu. O Amaral tá numa loucura. Que é isso? Ô, Amaral, se tu derrubar meu café, eu te desculpo, cara. Não agride o Amaral. Pronto, vamos lá, vamos lá. Não agride, já deu briga aqui no programa por causa disso. Parou. O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, vetou parcialmente o projeto de lei que prevê a obrigatoriedade da tradução de expressões ou palavras estrangeiras para o português no Rio Grande do Sul. A justificativa é a inconstitucionalidade do projeto de lei. Anyway, o governador sancionou o segundo artigo que pede que todos os órgãos, instituições, empresas e fundações públicas priorizem a língua portuguesa. The Portuguese Language. Tá bem, cara. Aliás, hoje no programa eu vou ler o e-mail de uma ouvinte nossa que se manifestou sobre um comentário do Porã ontem. E ela é presidente, president da APIRS. Que a PIRS é a associação. É aquele que bota na boca às vezes? Associação dos professores de inglês do Rio Grande do Sul. Então daqui a pouquinho eu vou ler aqui o e-mail da professora. Fabricantes de calcinhas, cuecas e sutiãs serão obrigados a fixarem nas peças etiquetas com advertências sobre a importância de exames preventivos de câncer de colo de útero, boa, de próstata e de mama. Em português ou em inglês? Que bacana, em português. E deixando bem claro que é nas peças, né? Sim, porque qual é a intenção dos caras? É como na carteira de cigarro, cada vez que o fumante pega a carteira de cigarro, ele vê ali aquela cena deprimente, vou morrer. De um doente, de alguém com câncer e tal. Então aqui é a mesma coisa, cada vez que tu pegar tua calcinha pra colocar, tua cueca pra colocar, tu vai ver ali o advertisement, entendeu? Ufa! Eu pensei que tu pegava tua calcinha pra colocar, me deu um ruim, depois tu falou... Cara, vamos avoid as expressões... Vamos. Let's try it. Geralmente, quando eu pegava minha cueca, me dá vontade de dirigir, né? Porque eu só via frear. Por falar nisso, Alcemar, no caso das cuecas para tamanho adulto, a etiqueta deve conter a advertência sobre o exame de detecção precoce do câncer de próstata para homens com mais de 40 anos. Nas calcinhas, a etiqueta deve conter mensagens sobre a importância do uso de preservativos como prevenção do câncer de colo de útero, além da realização do exame preventivo periódico. No sutiãs, a advertência é em relação à importância do autoexame dos seios para detectar sinais indicativos do câncer de mama. Apesar desta postura infantil dos colegas da mesa aqui aplaudindo quando fala-se em calcinhas e cueca e sutiã, é realmente uma ideia brilhante, claro, e temos que louvar. E as mulheres que não conseguirem fazer o autoexame pode mandar e-mails para @atlantida. Também não só essas, mas as que não usam calcinha também podem mandar para @. Depois de comentários assim, tu quer retificar cagadas no programa, né? Eu preciso fazer, inclusive, uma. Uhum, então tá bem. Semana segue com céu claro e temperaturas baixas. A massa de ar frio continua atuando sobre o sul do Brasil, mantendo as temperaturas baixas, principalmente nas serras. A temperatura aumenta durante a tarde, ou melhor, durante as tardes, E estas condições devem se manter durante a semana, com frio, principalmente durante a noite e ao amanhecer. É clássico, né? Amanhece frio, o sol levanta, e esquenta, o sol vai embora e esfria. É assim que nós vamos vivendo no inverno. É cebola, né? Tu vai tirando as roupas. Isso mesmo. Isso. Exatamente. Aí. Qual é o estabelecimento, qual é a retificação que tu tem que fazer, Amaral? Eu queria pedir desculpas, cara. Quer pedir desculpas, Amaral? Quero pedir desculpas do Amaral. Por uma piada lamentável que a gente falou ontem, que sugeria um comportamento sexual de meninas com 5 anos de idade. Em momento algum eu quis fazer qualquer tipo de apologia, foi certo. Na inocência nós que, que eu selecionei a piada, o Potter foi o cara escolhido, leu a piada e isso chocou algumas pessoas. Eu mesmo fui chocado. Exatamente, eu acho que a gente não tá livre de erros aqui, de equívocos, de escolhas erradas. Então eu tô pedindo desculpas. Que bonito, Maurício. E aproveitando que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Coincidentemente, Sexual veja só. De Crianças e Adolescentes. Quero até deixar a dica, se você conhecer alguém que tem esse tipo de atitude, denuncie. Mas ligeiro. Porque esse tipo de pessoa não pode ficar por aí, porque ele pode cometer um mal terrível. Exatamente. Irreversível para criança. Exatamente, a dica pros pais também. A gente nunca sabe que tipo de gente nos rodeia, né, cara? Por mais que às vezes a gente até conheça as pessoas, muitas vezes nós somos surpreendidos com atitudes, com gestos diferentes daqueles que a gente estava acostumado a ver daquelas pessoas. Então, seus filhos pequenos, sempre por perto. Nunca vai lá na casa do vizinho e então, não, né? Vamos saber quem é o vizinho, vamos saber tudo, né? Vai pra casa do... Então eu sou muito cabreiro com isso e eu gostaria de pedir que todo mundo fosse também. Eu queria pedir desculpa a todo mundo, em especial ao Cláudio Luiz, que foi através do e-mail dele que despertou essa necessidade. Boa, Cláudio Luiz. Obrigado pelo puxão de orelha. E obrigado aí, porque é esse tipo de audiência que a gente precisa, né? Exato. Que nos puxa a orelha exatamente, quando tem que puxar. Desculpa aí, pessoal, foi mal. A humildade, a nossa humildade nos proporciona momentos como esse, né? Porque é o prazer de poder pedir desculpas à nossa audiência. Exatamente. Certo? Tudo bem. 6:13, KG! Acabou. Deixa eu até falar uma coisa pra vocês, cara. O Girimum e KG. Deixa eu falar pra vocês, cara. Vocês viram, vocês são testemunhas da minha boa vontade. Eu pedi para que 2.500 pessoas comparecessem apenas do milhão, mais de milhão de ouvintes que nós temos. É pouco. 2.500 pessoas comparecessem aqui à frente da Atlântida hoje à tarde, para que logo ali às 5 da tarde nós fizéssemos um rápido plebiscito com aquelas pessoas, mas ninguém veio. Vieram duas. Nenhuma. Eu dei carona de volta ali. Duas pessoas não faz bolo. Pode ser condenado, porque estava induzindo ao voto. Então eu lamento, cara, mas nós vamos pensar, Girimum. Vou encher um ônibus aqui pra trás. Vamos pensar, Girimum, no seguinte caso. Quando tu estiveres no programa, Girimum, e não o KG, neste dia específico, nós te deixaremos apresentar os classes do dia. Só quando o Girimum tiver, que é a forma que nós vamos ter de manter sempre o KG no programa. Só cuida com o salto alto, né, Girimum? Aprende com o KG que salto alto não se usa. Olha o salto azul, preto e branco aí. Muito bem. Sendo assim, vai daí, Mr. P. Vamos lá. Guris, tudo belezinha? Vim chutar o balde. Belezinha. Meu nome é... Veluma. Veluma. Cara, Veluma quase foi Veluma. Garota propaganda da nossa empresa lá. Eu lembro da fitadinha dela. Magnata. Pause. Tu lembra, Pauzão? É o vô do Pauzão. Pra quem não sabe, eu sou o vô. Não, é o vô do Pauzinho, né? É o pai do Pauzinho. Eu sou o pai do Pauzinho. Tá fazendo uma atrapalhada já na minha cabeça aqui, tudo maluco. Já não sei mais se é meu vô, meu pai, ou se é meu filho também. Tem alguma coisa na hora do registro dessa menina, teve alguma coisa, nego velho? Porque o nome dela é Veluma Oliveira. Será que não chegou na hora, o nego velho foi ali no registro? Qual é o nome? Veluma Oliveira? Da Luma de Oliveira, não é? Tu vê! Ele começou dizendo, tu vê! Luma de Oliveira, Veluma! Deve ser, né, velho? Meu nome é Veluma, sim, isso mesmo que vocês estão lendo. Tenho 18 anos e moro em Porto Alegre. O problema é o seguinte: me apaixonei por um guri que tá solteiro, mas ao mesmo tempo não tá solteiro. Como é que é? Só acontece muito. Ele simplesmente me usou pra esquecer a ex. É o vexame. Até fui no Atlântida Festival com ele casadinho. Olha! E ele todo esse tempo escondeu o jogo, não foi sincero comigo. a ex dele, a sinceridade dentro atual, né? Ou digamos, a que está na geladeira. Ah, mas será que eu posso ler isso aqui, Maurício? Porque tem todo diz tudo aqui, vai, né? Acabar triste. Se tu acha que não deve, não lê. Falou quem tem uma nova por aí. Boa. Se tu acha que não deve, não lê. Muito bom, Amaral. É. Se tu acha que não deve, não lê. Li previamente aqui, talvez o Maurício não tenha lido tudo, não sei. Mas né? O certo é que a Veluma foi. Não, o certo é que o Maurício tivesse lido, né? Antes de distribuir o material. O que dá pra fazer é o seguinte: ela pergunta no final, e aí não tem problema algum, né? Eu pergunto pra vocês, tem como uma pessoa se guardar tanto para outra? Prefere ficar sozinha mesmo, estando com muita vontade de ficar? Enfim, ela tá na dúvida aqui. Não. Ela tem que errar. No caso da Veluma, não se guarda para outra. Ela tem que fazer o que o coração dela manda, cara. Ela tem que fazer. Ela tem que fazer exatamente o coração dela mandar. Porque ela pode mudar essa situação. Ela pode se arrepender depois, cara. Depois ela se arrepende, ou então ela pode mudar pra, a favor dela essa relação. Mas a Veluma tá sendo enganada, não, né, magnata? Cara, eu sempre lembro aquele, caso de uma amiga da minha mãe que foi virgem até os 46 anos de idade. Ah, não, depois também foi uma loucura. Depois morreu. Deu-lhe um calorão nessa velha. Depois da primeira, são 6h17, gostaria de lembrar que a voz está cheia, mas depois do seu primeiro momento, que loucura, da primeira relação, ela veio a falecer. Sabe de ataque cardíaco. Ah, achei que fosse de tétano. Emoção. Isso é verdade. Compensação com um sorriso no rosto, né? Eu não lembro da cara dela. Porque não estava lá. Ufa! Eu só queria dividir com vocês aqui um pouco da minha preocupação. Porque, por exemplo, agora tem um ouvinte aqui, o Lissandro Marques, no Twitter. Que é Lissandro. Uma ouvinte tweetou: "Bah, eu queria que tivesse 2 horas de laboratório, dane-se o pretinho." Quá, quá, quá. Ela dizia, eu botei feito, retuitei escrevendo feito. Aí as pessoas que não conseguem alcançar, né? A brincadeira, a ironia. O cara me diz o seguinte: assim, é por aí, senhor ditador. Primeiro tira os flatos do dia e agora já está pensando em extinguir o pretinho básico. Quer dizer, agora tu tem que te desculpar. Aí ele bota de novo aqui: muitos querem os fatos de volta, mas o ditador Fetter não permite. Olha só, cara, onde é que nós vamos parar, né? Onde é que nós vamos parar com isso, cara? Cara, galera, é só um programa de rádio. É verdade. É um programa de rádio, é uma brincadeira. Exatamente. Entendeu? Flatos do dia, não flatos do dia, isso não tem a menor importância. Não impacta na tua vida. Tu não vai ser mais feliz ou mais triste, vai ganhar mais, ser eu mais vou. Saudável ou menos por causa disso. Quer os flatos do dia, que a gente tem flatos do dia pra fazer, pode fazer. Não, mas flatos a gente do só dia não quer desesperar a nossa audiência. Entendeu? Pro Ginimum, o Ginimum vai representar os flatos do dia. Exatamente. Cara, é traíra, o Ginimum é traíra. Tem coisa mais séria que isso na vida pra gente se preocupar com as contas vencendo. Por exemplo, vocês sabiam que dos atuais 81 senadores, 22 aparecem réus ou investigados em ações penais? Só se tu for ver que o Renan Calheiros, quase que eu deixei ele do Calheiros. Família Calheiros. O Renan Calheiros está no conselho de ética, cara. Então, mas é aí que eu vou chegar. Então, isso equivale a 27% dos senadores. Impressionante. 27% dos senadores. A maioria desses parlamentares com pendência na justiça ocupa cargos de comando no Senado. 14 deles presidem comissões permanentes, lideram bancadas ou são do Conselho de Ética ou da mesa diretora da Câmara. Que barbaridade. Olha, isso. As acusações mais comuns são pelos chamados crimes de opinião, como calúnia, injúria e difamação. Há ainda denúncias por crimes contra a lei de licitações, por crime de responsabilidade e por peculato, que é o desvio dos recursos públicos. E tem mais: acusações por crimes eleitorais, crimes contra o sistema financeiro, contra o meio ambiente, falsidade ideológica e improbidade administrativa. Também existem acusações de trabalho escravo, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, crime contra finanças públicas, corrupção e estelionato. Só gente fina. Só gente fina. Esse é o nosso Senado. Tem que respeitar, né, cara? Mas, cara, caras se preocupando com o flatos do dia. Eu vi uma matéria uma vez dos caras assinando coisa sem saber o que tava ali, cara. Os caras debochavam uma vez: ó, vamos botar na cesta básica cachaça, um troço assim, não me lembro. Assine aqui, eles não liam, cara, e assinavam. Aí, daqui a pouco, o cara perguntava: sabe o que tava assinando ali? Ah, deve ser uma coisa importante, né? Deve ser uma coisa importante. O cara já tinha assinado, velho. Deve ser uma coisa importante, mas o senhor não leu? Não, não deu tempo de ler, eu tava meio correndo. E o fato curioso, enquanto o KG lia esta notícia escabrosa, um minuto mais ou menos durou essa, a leitura da notícia, abre-se a porta do estúdio aqui, como um furacão, o Potter entra no estúdio, pega o casaco dele correndo e sai. Sem falar nada. A cara que o Pim fez olhando. Sem cumprimentar ninguém. Sim. Pegou isso aí. Tá em crise com a namorada. Tá em crise. Mas ele não fala da vida pessoal. Ele não tem cumprimentado então nenhum de nós aqui. De cumprimento? Não me cumprimenta mais. Depois que começou a namorar, virou isso. Não vamos falar da vida pessoal. Não vamos falar da vida pessoal do guri aqui. Rapidinho, deixa eu só mandar um abraço pro Laud da Game Mania em Joinville e pro Sandrinho. Chegou o joguinho. Beleza, obrigado. E um beijo pra Lu também. Valeu. Que beleza. Muito bom. Vai daí, meu querido Alcemar. Eu sei que é tua, Alcemar. Eu te conheço. Frases. Mais vale um mau dia de pesca que um bom dia de trabalho. Muito bom. O trabalho muito me fascina bem, tanto, mas tanto, que chega a ficar parado, olhando pra ele, sem conseguir fazer nada. Por que o Natal é igual um dia no escritório? Como? Por que o Natal é igual um dia no escritório? Natal igual um dia no escritório, não sei. Você faz todo o trabalho, um sujeito gordo com terno que é de escritório, fama. Filho só igual peido. A gente só atura os nossos. E essa vai pro Adão. Amigo é igual carro velho. A gente só tem prejuízo, mas não quer se livrar dele. Boa! Vamos ver aí, macacão, nego velho! Bonito esse macacão que tá, ó. Tá elegante. Tá elegante. Macacão diferente. Você é de alfazema no ar, uma coisa de louco. Rapaz. Que perfume tu usa, Alcemar? Eu uso Polio. Polo? Que? Ah, Polo. Polio Black. Polio Petroquímico. Polio Black. Que beleza. Polio Black. Que beleza. Polio, óleozinho. É Polio, né? Nego velho sentado na rodoviária com o cachorro. Atrás deles uma placa. Dê esmola ao ceguinho. As pessoas que passavam tinham pena da cena, iam ali e davam uma grana, né? Aí um ladrão daqueles rodava por ali, olhou o chapéu do nego velho, foi ali recheado de dinheiro, foi tentar pegar a grana. Quando ele meteu a mão assim, o nego velho, pum, com a bengala, na mão do ladrão. Para aí, meu, o senhor não é cego? Não, querido, cego é o cachorro. Só tô de óculos. Oh, beleza, velho. Fala, Porazinho. Aí o judeu e o turco. Isso é uma piada. Piada velha do Porão. Apoio. Cachorro quente do quê? Experimente o novo quê linguiça. Oh, beleza. Judeu versus o turco. O juiz fala pro réu judeu. Você é acusado de bater em sua sogra com o martelo. Pá. E o turco grita lá do fundo: filha da puta! Filha da puta! Aí o juiz ordena: silêncio, silêncio! E continua a falar com o réu: você também é acusado de tentar bater em sua mulher com um martelo. E o turco lá atrás: filha da puta! Filha da puta! Calma, pô, é puta, pô! É. E aí o juiz avisa: se o senhor voltar a se pronunciar, eu vou mandar prendê-lo, hein? E continua com o réu. E finalmente, você é acusado de martelar a sua cunhada. Barba! Filha da puta! Filha da puta! O senhor não tem respeito pelo tribunal. E aí o juiz manda o policial prender o turco, né? O senhor não tem respeito pelo tribunal? Não é desrespeita! Não é desrespeita, meritíssima juíza! É que a sua vizinha da réu há 15 anos! Sempre que eu pedia a martela emprestada, ela dizia que ela tinha martela! Boa, Porazinho! Muito boa, Porazinho! Ô, meu, tem algumas frases matadoras aqui. Frases edificantes. Já que a gente tem esse momento frases aqui no programa, vou citar aqui o querido... Jorge Santayana. Grande Santayana. Escritor espanhol, mas se não me engano se naturalizou mexicano, italiano. Ah, e ele diz assim, ó: aqueles que não conseguem lembrar-se do passado estão condenados a repeti-lo. Ah, é por isso. Ah, baita frase. Então é por isso que eu tô nessa M, ô Magnata. Não lembra, né? Não consigo lembrar baita do passado. Baita frase, cara. Não lembro do passado. Uma celebridade é uma pessoa que trabalha duro a vida inteira para se tornar conhecida e depois passa a usar óculos e boné para não ser reconhecida. É. Foi a frase que eu disse pra mulher que queria me vender isso filme, né? Que o argumento dela era esse: não, tu vai encostar o teu carro assim, ninguém vai te ver. né? Tu vai ficar ali no sinal, por exemplo, as pessoas não vão te reconhecer. Tu vai ficar no lugar, ninguém vai te enxergar. Pô, mas para aí, cara. Passei a minha vida inteira me esforçando pra alguém me reconhecer na rua, agora quer me esconder dentro do carro. Boa, Neto! Boa, boa, Neto. Mais uma aqui. Seja agradável com as pessoas enquanto estiver subindo, porque você cruzará de novo com elas quando estiver descendo. Ô, loucura, isso é uma lição pra vida. Lição de vida, lição de vida. Aí tem autor aí, não? Tem. Wilson Misner. Pô, grande Misner. Grande Misner. Wilson! É certamente alguém que desceu. Ah, esse desceu. É. Esse desceu e pisou nas pessoas quando subiu. Pisou subindo e foi pisado descendo. E por último, a última frase aqui, mas não quer dizer que seja menos importante, é contra a lei matar uma mulher que nos traiu. Mas nada nos impede de saborear o fato de que ela está envelhecendo a cada minuto. Caralho, isso é um negócio louco. Isso é uma loucura. Um amigo meu esses dias encontrou... Ambrose Bierce, mano. Ah, o Ambrose. O Ambrose Bierce mandou essa aqui muito bem. Esse é o pai da Ambrosia. É, o cara que inventou a Ambrosia. Ele inventou a Ambrosia. Ambrose. Um amigo meu encontrou esses dias uma namorada que havia o traído. E aí percebeu que essa namorada, ex-namorada, estava bem envelhecida. Embarangou. E aquilo deu uma alegria me falando, cara. Que alegria que eu fiquei quando eu vi aquela louca acabada, velha. Mas é bem assim, é bem assim. É bem assim, é bem assim. É verdade que o tempo passa pra todo mundo. Mas ele é mais cruel com as mulheres. Mas o tempo é mais cruel com a mulher. Isso aí não tem machismo nenhum. Não tem, não tem machismo nenhum. É verdade. Aí quando tu tá com um amigo, tu sabe que ele pegou aquela baranguinha assim, ele sempre diz, mas quando eu peguei era legal. É aquilo ali, não, mas aquilo ali agora, mas cara... É muito bom, não, quando eu peguei... Quando eu peguei era uma loucura. Na foto aqui não tá muito legal. A vida tem que ser boa. Essa foto não tá boa, cara. Mas o baranguismo é... Mas o baranguismo é um esporte, faz parte de nós. Faz parte. Se é feio, que beije bem, pelo menos, né, cara? E nem quando a gente é piá e começa a jogar bola, cara. Quer começar a jogar bola no time da rua, é no gol. Entendeu? Aí depois é que tu vai vendo ali se tu tens, né? Se tu é ruim, compra uma bola. Em outras palavras, pra desfrutar da companhia da princesa, é preciso abater o dragão. Baita frase! Baita frase! Vai, Fih! Querem ouvir a carta de um pai português para o seu filho? Mas é claro! Bom, parabéns ao Porto, que é o time, eu sei que é o time do Cristiano Ronaldo, 1-0. Uma vitória é o campeão expressiva. Da taça da Europa lá, né? Goleado. Depois do Dr. Alceu Vapaz. Exatamente. No bolo nas costas, desistiremos de falar sobre esta vitória, esta mais desta conquista. Pois esta é a carta que escrevi para meu filho. Prestem atenção, porque escrevi as seguintes linhas. Escreva-te estas linhas para que saibas que estou vivo. Opa! Escrevo devagar, porque sei que não podes ler muito depressa, meu caro filho. Bem, não reconhecerás a casa quando a vires, pois nós nos mudamos. Finalmente enterramos o teu avô. Encontramos o cadáver quando estávamos a nos mudar. Estava no armário desde aquele dia em que ele venceu-nos no jogo de esconde-esconde. Estás a lembrar? Hoje tua irmã Joana teve um bebê. Mas como ainda não sabemos se é gajo ou se é gajo, não se pode dizer se tu és tio ou tia. Não temos mais visto o teu tio António, que morreu ano passado. Que posso dizer-te? Ah, que teu primo, o Jacinto, sempre acreditou que era mais rápido que os touros, mas ficou provado que não era. Lamentavelmente. Sabes que estou preocupado com o teu cachorrinho que agora resolveu perseguir carros estacionados. Cada vez está mais cego. Finalmente as engarrafadoras de bebidas agora imprimem nas tampinhas. Abrir aqui. Isto tem facilidade um bocado. Desculpa-me por minha letra ruim e pelos erros de ortografia. Mas cansei-me de escrever e agora estou a ditar para tua mãe. E já sabes, ela é um pouco burrica. Teu irmão, o Joaquim, fechou o carro com o pino e esqueceu-se das chaves dentro. Teve que ir até a casa de um chaveiro para fazer uma cópia para depois poder tirar-nos de dentro do carro. Outro dia fomos a um centro comercial e demoramos umas 3 horas para sair, porque quando estávamos na escada rolante, adivinha o que aconteceu? Acabou a luz. Mando-te esta carta pelo teu irmão que amanhã vai estar aí a visitar. Bom, meu filho, não põe o endereço porque não o sei. É que a última família portuguesa que cá viveu levou os números da frente e não sabemos qual é exatamente. E se por um acaso encontrar Dona Remédios, dá-lhe meus cumprimentos. E se não a verde, não diga nada. Teu pai que te ama muito, eu. E observação, mandar-te-ia sem escudos portugueses. Mas já fechei um envelope, não será possível. Muito bom, cara. Muito bom, Cristiano Manualdo. Beleza, louco. Ô, Cajezinho, quer meter uma aí, Cajezinho? Uma rapidinha aqui, ó. O Gago foi pular de paraquedas, e aí o instrutor explicou pra ele, olha aqui, ó. O Gago. Mas assim, ó, pula, conta até 10 e puxa a cordinha. Tá. E o Gago pulou. Dois. Três. E o Gago morreu. Manda um pode ficar tranquilo pra mim mesmo. Gostou, Simar? É que mandou foi o Flávio Rose de São Lourenço. O Simar tá louco. Gostou mesmo. Vai sair hoje. O Simar vai sair hoje. O Simar tá louco. O Simar tá cabeça no outro lugar. Tá viajando, tá viajando. Duas ofertas da nossa audiência neste momento bacana do programa, onde a gente anuncia, resolve a vida do parceiro e não cobra nada por isso. Nada. Mande o seu e-mail para vender aqui no Pretinho para classificados@atlantida.com.br. Além de ser lido aqui no Pretinho, nós temos mais duas oportunidades na programação da Atlântida, uma pela manhã e uma pela tarde, para vender a oferta ou para anunciar a oferta da nossa audiência. O cara tá vendendo uma Paraty modelo 99, Paraty Volkswagen Paraty modelo 99 1.0, 16 válvulas, 4 portas azul escuro com rodas aro 14 da Volkswagen, alarme, corta corrente, diferenciado, cara, você pode fazer assim, bota o modelo, completo, o ano e o valor, cara. Corta corrente, diferenciado. Bota completão, parceiro. Completão. Né, parceiro? Isso aí. Fico um pouco triste em vender o meu carro que trato como um filho. E o motivo da venda é medo. Medo? Fui assaltado e tentaram levá-la. Graças ao corta-corrente diferenciado, ela está de volta. É diferenciado. Mas não posso evitar o local onde sofreu o assalto e já vi os melhantes por perto novamente. O preço é 14 mil. Isso é um absurdo, é né, cara? É brabo, né, cara? Isso é um absurdo. O cara tá vendendo o carro dele porque tem medo que roubem, cara. Vinícius Masson. É o Masson. @globo.com. Eu vi uma. Rapidamente, eu vi uma publicidade de um carro que me deixou assustado. Os carros bacanas agora estão vindo com a abertura do porta-mala interna, né? Coisa do Brasil. Já pra evitar. Só no Brasil. Pra evitar, não, pra proporcionar ao sequestrado. Se o cara for colocado no porta-mala, ele pode abrir. Imagina no comercial. E se você for sequestrado, pensamos numa alavanca pra abrir o porta-mala. Mesmo que você esteja num carro a 130 por hora, você abre e vai. Na Alemanha vai ter uma abertura de porta-mala? Não tem. Não, é um opcional pro Brasil, pra segurança. Cara, eu fiquei chocado, bicho. É verdade. Mas foi ideia nossa, porque muitas vezes ficamos trancados com a chave dentro do carro. Estúpido. Mais uma oferta: minha namorada quer vender a cama de solteiro. Motivo: compraremos uma de casal. O conforto em primeiro lugar, diz ele aqui. Né, Almir? Tem um ano de uso, custou R$900. Tem uma cama auxiliar embaixo com duas gavetas e com um baú na cabeceira na cor marfim. Um baú. Está novinha e de brinde vai dois colchões também novos. E se o comprador for da Grande Porto Alegre, garanto também o frete. Tudo isso por apenas 400 dinheiros. Olha aí. Podemos negociar. Interessado em enviar e-mail para Maicon. Maicon Dozan. Ah, o Dozan. @hotmail.com. Maicon Dozan. @hotmail.com. Vai vender ligeirinho. Uma balaca. Dozan. Cama de casal, todo mundo quer. É, pô. Tá bom. 25/7, não temos o Almir. Pois é, porque o Alcemar não divulga os trabalhos dele no lugar do Almir aí? Aproveita pra divulgar os teus trabalhos. Ah, estamos fazendo os trabalhos fechados agora. Lá no meu prédio, o pessoal tirou o telhado e não botou de volta. Isso é um problema muito grave, quê? Qual é a telha que tu indica? Qual é a telha? Qual é quantos andares seu prédio? Tem 12 andares. 12 andares? É, tem que chegar galvanizado 21. Galvanizado 21. Legal porque já reflete o sol, né? O sol bate, ela já reflete. Não fica no vizinho lá de cima. Bom é pro vizinho do lado. Isso. Fica trançada 41. 47, 41. 41, 47. Fica trançada. Fica trançada pra botar a telha diferenciada. Uma de 41, uma de 47. 41, 47. Galvanização. Sempre trabalha com galvanização. Tudo galvanizado. Claro. O legal é tu entender o Alcemar quando ele vai cobrar o serviço. Quanto é que saiu aí, Alcemar? Ah, seu Maritinho, eu tô aqui. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Obrigado pela audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico para todo mundo pelo atlântida.com.br. Obrigado pelo seu clique para ouvir o Pretinho Básico pelo nosso site. Atlântida em todo o sul do Brasil. Também muito obrigado a você que nos escuta tradicionalmente pelas nossas antenas. Tudo bem aí, doutor Alceu? Tudo certo, doutor Alceu. Que bom, doutor Alceu. Telefonia Big da Milera, a moda está nas ruas, estão conosco aqui no Pretinho Básico. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Manda, doutor Alceu. Doutor Peter, é quarta-feira, doutor Peter. Dia de futebol. Eu e o Ricardo vamos ver o Vasco Havaí, doutor Peter. O senhor e quem, doutor Alceu? O Ricardo. Que Ricardo, doutor Alceu? Seu sobrinho dele. Ah, o sobrinho. Ele já tá morando com vocês, doutor Alceu? Já que não dá pra enfrentar. Tá morando lá. Tem que aceitar, né? Tem que aceitar, né, doutor? Que bom, doutor Alceu. Fico feliz que o senhor tenha essa mente aberta. Dez pra 10 da noite e o Ricardo vão estar lá. Cabeça pesada, mas a mente aberta, né, doutor Alceu? Tem que me abaixar às vezes, doutor Alceu. São os dois Ricardos, né? O teu sobrinho e o Ricardo Gomes. Os marcos das portas da sua casa são todos arranhados, né, doutor Alceu? Mas vai dar Bahia, né, doutor Pepe? Vamos torcer pra Bahia. Vai dar Bahia. Exatamente, tem o Ceará com o Coritiba também. Até porque os torcedores do Figueirense não poderão estar secando. Estarão que no evento de apresentação do novo uniforme do Figueirense. Nem o Pianges vai estar secando. Nem o Pianges vai estar secando. Já vai estar na hora de ir embora. 10 horas, começa às 8 agora. Começa às 8, entendi. 10 horas eu acho. Vai dar pro Figueirense secar. Vai dar. E aí é ruim. Os maltinos. E tem o Santos também, né, doutor Neto? Pois é, o Santos, né, também. Tá bem. Outro, Caldas Costas, mas vai torcer pra jogo, quem, o castelhano? Cara, o lance é o seguinte, quantas eu acho que o Brasil é a nossa pátria, né, cara? Aliás, então temos que torcer pro Santos. Um dos cantos da torcida do Once Caldas é exatamente esse, é uno, dois, três, quatro, e vai até o 11. Quando chega no 11, Once Caldas! Que bom, hein? Que bom demais. Cara, uma bem grande criativo, ideia, né? Bem criativo. Bem criativo. Dura todo o primeiro tempo. O Figueirense contratou o Aloísio, que era da Chapecoense. Olha, o veterano. Agora vai. O novo, é o gurizão. Ele já parou da seleção. São Paulo. Ele tava num time de Santa Catarina, no Imbituba, não era? Ele tava, não tava no... Cara, que lance, ele tá jogando no Imbituba. Seu Imbituba. E os gregos não querem liberar o Gabriel pro Grêmio. Eu li o contrato, não entendi nada, porque é grego pra mim aquilo, né, doutor Peter? Como, doutor Alceu? Eu li o contrato dos gregos e não entendi nada, porque aquilo pra mim era grego. Era grego, né, doutor Alceu? Exatamente. Só podia. Tá bem. Era isso, né, doutor Alceu? Muito obrigado, então, pela sua participação, doutor Alceu. De nada, viu, doutor Pedro? É verdade. O Conferes aqui tá ok, né, doutora? É verdade, tá tudo certinho. Doutora. 15 minutos para 7, eu quero ler aqui um e-mail, Porazinho. Ontem tu falaste aqui no programa uma coisa que eu vou ler na íntegra, um e-mail da dona Ana Luísa Pires de Freitas aqui no Pretinho Básico. Ela diz assim: escrevo aos queridos amigos para me manifestar acerca da fala do jornalista Porã. Ai, meu Deus. Peguei pesado. Ontem na Atlântida sobre a polêmica da adequação dos livros didáticos de língua portuguesa à língua falada. Sim, falei. Tu lembra disso, Porazinho? Pijama Show, não falei no Pretinho. Sim, ela falou aqui que tu até disse tu exatamente tava de folga ontem no Pretinho, na Atlântida, não no Pretinho, tá? Isso. Gostaria de protestar em relação à comparação entre falar errado, que ela coloca entre aspas, pois pensa que cabe examinar o que é erro, e matar, ou seja, tu comparou falar errado com matar, é isso? É isso pelo que ela tá dizendo aqui. Como ações igualmente transgressoras. Falar errado e matar, tu diz que são ações igualmente transgressoras. Pois pensa, a nobre professora, como profissional da área de línguas, que a comparação não é nada feliz, Porã. Língua Afinal, talvez seja, dentre os capitais simbólicos compartilhados, o que nos é mais caro, por ser também o mais plástico, aquele com que tomamos liberdades transformadoras quando temos a oportunidade para tal. Que bem escrito o texto da professora. Afinal, qual é o crime em escrever que, abre aspas, os guri, fecha aspas, do pretinho, fazem a diferença no rádio? Por que a língua não pode ser pautada pela fala que veio antes da escrita? E por que a escrita não pode se adequar à fala? Acredito que temos a responsabilidade social de perceber o crime que consiste em negar escolarização e empoderamento a quem se sente marginalizado por ler e não entender, ou mesmo a quem é excluído por ser levado a pensar que nada sabe. Quando essa prática funciona, é para manter o controle do conhecimento atrelado a poucos. Nossa! Lamento que língua seja motivo de tanto preconceito, quando poderia, além de servir a nossos propósitos informativos, sociais e afetivos, dentre outros tantos, como tantas vezes vem fazendo o teu programa, servir para edificar pela aceitação de que são as gentes que fazem a evolução. Que o que é certo ou não certo tem que vir, antes de mais nada, a serviço da compreensão mútua. Espero que essa nota possa chegar aos ouvintes, porque tenho muito apreço pelas discussões acerca do tema, mesmo discordando do Porã. Agradeço, pois gerou uma oportunidade de fazer esta réplica que compartilho com meus alunos na perspectiva, por sinal, de Guimarães Rosa, nosso fabuloso memorialista das falas das gentes simples, que nos ensinou com grande sapiência que quem ensina, de repente, também aprende. Podia aprender a resumir, professora. Tá longo aí, já mandou muito bem, cara. Aqui só a Ana Luísa Freitas, professora da Unicinos e presidente da APIRS, a Associação dos Professores de Inglês do Rio Grande do Sul. Eu agradeço a manifestação da professora, só que ela pegou de tudo que se falou a pior parte, porque o que eu falei sobre o livro didático do MEC ensinar errado. O que eu disse foi o seguinte: tudo bem, a gente pode adequar a nossa língua a determinadas situações, mas aí tu vai num livro didático que é distribuído para o ensino básico, fundamental e médio, e aí tu põe expressões erradas, tu já ensina errando, cara. Eu não acho que tá certo, me desculpa. A comparação que foi feita no programa foi que... Uma questão subjetiva. Foi uma questão subjetiva, tudo é subjetivo agora. É, claro, foi isso, e ela pegou a parte pior do comentário que nós fizemos, porque nós associamos outras coisas à língua. Ou seja, agora tudo é subjetivo, não existe o certo e o errado, tudo é subjetivo. Aí nós estamos entrando numa armadilha, cara, muito perigosa, porque aí cada um vai decidir por si. Não vai existir um certo e um errado. Existe sim uma maneira certa de escrever e existe uma maneira errada de escrever. As pessoas têm que aprender a maneira certa. Se essa linguagem vai ser adaptada ou não, através de alguma situação, até mesmo aqui a gente fala, é nós que tá, por exemplo, né? Se a linguagem essa vai ser adequada a uma situação ou outra, aí sim é a liberdade da linguagem falada. Mas ensinar errado, eu acho que para uma professora que ouviu o que a gente falou de manhã e pegou apenas esse pedacinho, eu acho que é um incentivo a mais para que as pessoas falem cada vez pior o português e escrevam cada vez pior, porque a gente já tem a internet, né? A gente já está escrevendo cada vez pior. Né? Falando cada vez. Não é fácil falar a língua portuguesa correta. Não existe, é uma língua a língua fácil, portuguesa, né? Coloquial, que é a que a gente pode mudar, né? Que a gente pode adequar, mas existe uma maneira correta de se escrever, de se expressar, e isso tem que estar no livro didático, cara. Mas o mais importante mas o mais importante. O Potter acaba de mandar um torpedo aqui dizendo: calma, Porã. Calma, Porã. O mais importante disso tudo é a gente poder ouvir e dar direito das pessoas se manifestarem acerca do que se diz aqui. É que as pessoas ouvem o que querem. É interessante que a crítica da professora, muito bem-vinda sempre, é interessante porque, curiosamente, me parece que está tendo uma interpretação contrária ao que ela mesma está dizendo. Que ela está defendendo a língua, a expressão, e curiosamente, ela não interpretou muito bem aquilo, todo o conjunto da obra que o Porã expressou. Todo o contexto. talvez tenha sido falha do Porã, quem sabe não tenha conseguido se tornar tão claro assim. Pois estamos sujeitos, né? São milhares de pessoas ouvindo. Diariamente. E de cada um interpreta da sua maneira. Mas que bom que se pôde ficar esclarecido. E o negócio do matar, etc. É porque lá pelas tantas entrou exatamente a subjetividade das coisas. É, e na subjetividade, daqui a pouco, vai poder matar, é subjetivo. Sabe? Aí fica por ti mesmo. O que é certo e o que é errado. Não existe. Bom, igual eu fico muito feliz que nós destinemos um tempinho do programa para debater essas questões. E ela fala um negócio no meio do texto interessante, que é o negócio da comunicação, né? A pessoa tem que se fazer entender. A gente entender. Falou disso ontem no programa aqui. O que importa é a pessoa se fazer entender. Quando tu tá fora do teu país, por exemplo, que tu tem uma linguagem que tu não entende absolutamente nada e sabe alguns truques, assim, qual é o poder que a gente tem? É conseguir fazer com que a pessoa te entenda, por gestos, por alguma coisa, uma palavra totalmente errada. Às vezes a gente fala um uga-uga total lá, né? Mas consegue se comunicar. Sabe, um exercício pra entender bem que a gente precisa fazer é quem falou, quando falou, em que contexto, falou, mas principalmente quem é essa pessoa que falou. Sim. Isso é importante, cara, porque a mesma coisa dita por mim e, por exemplo, o Porã vai ser dita muito diferente, porque ele tem um estilo de vida muito diferente do meu. Claro. E talvez nós estejamos tendo a mesma coisa. Não, e outra coisa. E lá do outro lado, as pessoas também entendem de acordo com o que elas vivem. Exatamente. Entendem de acordo com o que vivem e de acordo com a situação que tá. Às vezes tá no carro ali, pegou a parte que eu falei, aquela comparação subjetiva. E tanto é que eu recebi vários e-mails favoráveis ao meu comentário no Pora@Atlântico. Tá lindo, tá demais. Estamos aqui para isso, para debater o que acontece. Fala aí, meu querido Zacarias. Agora você vai dizer do Dedé. Hoje é só o Dedé que escreveu. Foi ele que escreveu, vamos ver. Não foi Didi? Não foi Didi, então foi o Dedé. Qual animal mais antigo que existe? Tempo. É a zebra. Por quê? Porque ela é bem preto e branco. Essa é do Dedé. Uma pata botou 3 ovos. Nasceu um cisne, um marreco e um ganso. Qual o nome da música? Como é que é? Uma pata botou 3 ovos. Nasceu um cisne, um marreco e um ganso. Qual o nome da música? Só não sai patinho. Só não sai patinho. Só não sai patinho. Qual é o site do cavalo? O site do cavalo? Tempo. www.cavalo.com.com.com.com.com. O Dedé tá bem, cara. O Dedé tá bem hoje. Qual é o animal que tem menos de 4 olhos e mais de 3 olhos? Menos de 4 olhos? Mais de 4 e menos de 3? É. Mais? É o piolho. Tem 3,4 e 5. Piolho. O pi. O número pi é 3,4. Demorou, né? Essa é Dedé. Qual é a maior causa de mortes na Ucrânia? Mortes na Ucrânia. Tem paulada na cabeça. É, deve ser crânio rachado. Traumatismo ucraniano. O Dedé sempre se mata no final. Vai dar do cavalo, pocom. Olha, deixa eu ver se o Cid Moreira tá por aqui já. Boa noite. Ô, Cidão, e aí, tranquilo? Chegou cedo hoje, hein, Cidão? Eu estou aqui desde as 5 para as 2. Que bom, Cidão. E a Azuleika, como é que tá? Está bem, liguei para ela tarde. Não, um abraço pra mim, tive com ela esses dias, claro. Opa! Tá tirando pedra nos teus pombos, hein? Azuleika tem uma padaria, não tem? Claro que sim. Um pãozinho. Você Deus foi lá? Cagê, você sabia disso e não me falou nada? Eu sabia, o Porã comentou comigo. Ah, palhaço, você. Ficou impressionado com a beleza da Azuleika. Que camarada sem vergonha, você safado. Mas eu vou ficar dedurando meus amigos aqui, tio. Antes de dedurar ele, você tem que ser meu amigo. Amigo é confiança. Eu sou amigo do Porã muito mais tempo que tu, Cid. Então vai a merda. Peraí, Cidão, calma, Cidão. Como assim, vamos calma? Vamos manter a elegância, a compostura e o comportamento reto. Vou atender o seu pedido. Obrigado. Porque você é fantástico. Obrigado, Cidão. Você está me olhando por quê, Maurício Amaral? É só ver se hoje vai, Cidão. Hoje à noite, prepare-se você de Florianópolis. As emoções de mais uma semifinal da Copa do Brasil. Vasco e Avaí, o Leão da Ilha vai arrebentar. A partir de 15 para as 10 da noite, na RBS TV, você vai acompanhar a emoção deste jogo fantástico. Todos em nome do Leão. Essa trilha é demais. Essa trilha é demais. Eu me emociono. Eu estou quase chorando, Neto Fagundes. Olha a vibe dessa trilha, olha a vibe. Emoção. Ah, Zacarias, você lembra? Você saía do estúdio e eu entrava. Zacarias abria e tu entrava com a cabeça, Cid. A careca do Zacarias. Portanto, não perca logo mais. Voltamos à chamada. Recuperando. Vai. Logo depois da Indomada. Porra, tá velha essa novela. Indomada. Você vai assistir. Havaí vai de novo. Pra acabar. Havaí, quem? Brasil. É pedra. É muita pilhadeira essa trilha, é fantástico demais. Vamos lá então pros salmos do Cid. Vamos ver, Cid. Mr. P vai estar em Shangri-La, no Bowling House. Não, o cara no sábado, com a banda Isaías Rock e Mauro Cupim. Os salmos diz assim. Não, já dormiu, cara. Comprei uma eguinha. Do Farinha e do Vareta. O nome da eguinha é Eguinha Mijoleta. Pula, Mijoleta. Pula, Mijoleta. Pula, Mijoleta. Pula, Mijoleta. Pro cowboy fazer careta. Ai. Comprei uma eguinha. Ai, agora vai. Do Farinha e do Vareta. O nome da eguinha. Ai, que medo. É Eguinha Mijoleta. Pula, Mijoleta. Pula, Mijoleta. Pula, Mijoleta. Pro cowboy fazer. Ai. Cid Moreira, lamento, mas não vamos esperar o desfecho dos salmos de hoje. É, até porque tá indo num caminho perigoso. Fica, né? Exatamente. No caminho da valeta. É. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado. Acabou. Pela audiência. Voltaremos amanhã às 13 horas. Acabou. Esteja conosco. Acabou. Mais uma vez. Até aqui viemos com um telefonia embora. Big da Milena. Moda está nas ruas. Boa noite. Vamos, Bahia. É mesmo? É.